Aí, FV Coerente. Aí, Kim, certo? Quem tá falando aqui é o Cachaça, vagabundo original. Amor e humildade pra nós, mano. Acelerado numa nota de $1,000. Eu tenho medo do sonho e do meu sono. Dinheiro não compra minha vida, eu canto do meu coração. Eu falo de amor pro meu povo, que tem a mesma vida que eu. Que não queria drogar, mas o sistema ofereceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil. Quem me viu, quem me vê, quem quer ser como eu? Mais um guerreiro da favela, um soldado de Deus. Mais um moleque da favela, um soldado de Deus. Na força da fé, vão encontrar a luz. Eu vou me cansar, mas quando eu chegar, eu vou ficar em pé. FV coerente na fé, na força da fé. Vão encontrar a luz. Eu vou me cansar, mas quando nós chegar, nós vamos ficar em pé. Eu vou me cansar, mas quando nós chegar, nós vamos ficar em pé, na fé, na fé. Eu vou me cansar, mas quando nós chegar, nós vamos ficar em pé. Paz.